Apocalipse de Jesus, o Cristo, para quem? Os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, você já tem o primeiro volume da coleção que leva justamente o nome desta série de programas. Programas que versam sobre o Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Simples de coração que se encontram em todas as classes sociais, em todas as crenças, em todas as religiões. E recorram aí, por favor, à página 91. Eu vejo que o pessoal já adquiriu esse exemplar. Primeiro volume dessa coleção que vai fazer tanto bem a tanta gente. É o capítulo 14 do livro das profecias finais. A ceifa, a vindima, do versículo 14 em diante até o 20, que depois nós leremos e iremos comentar, não somente neste programa, principalmente no outro, nos outros, veremos. Eu fiz também muitos programas a respeito do Apocalipse para o rádio e a televisão, a partir de Portugal. Que nós estamos levando essa mensagem a todas as partes, porque o mundo está se interpenetrando, como previram. Vejam vocês que a verdade se derrama onde houver corações de boa vontade. Previram, por isso, Allan Kardec, esses acontecimentos, e Dom Bosco. Daqui a pouquinho eu farei essa leitura. Mas eu quero uma salva de palmas agora para os nossos amigos e irmãos portugueses que tão bem nos têm recebido. LBV vai crescer muito em Portugal e nos Estados Unidos e na Rússia e na França e na Espanha e na Itália, porque não é sem motivo que todos a chamam de LBV Mundial. E eu me recordo que o saudoso fundador desta casa disse certa vez que um dos dias mais felizes da sua vida, dizia o irmão Zaroso, seria aquele em que a Legião da Boa Vontade, com a sua forte presença doutrinária de fraternidade, de solidariedade social, estaria em todo o mundo, porque enquanto as barreiras comerciais, econômicas, políticas, filosóficas, religiosas vão desabando pelo mundo, os homens vão se encontrando com mais facilidade. Também os seus defeitos se vão derramando além das fronteiras. Por isso é que é necessário que se pregue o Apocalipse, que se apregoe o Evangelho, para que nestas grandes transformações pelas quais passa o mundo, e vivemos apenas os seus inícios, os seus prolegômenos, como dizem os sofisticados, a humanidade se torne mais humana. Deus é amor, disse tantas vezes João Evangelista, que aprendeu isso com Jesus. Por isto é importante para o nosso conhecimento esta passagem do primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 11, tendo em vista que ser Deus amor. Buscai o Senhor Deus e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, portanto, o seu amor. Por isso, estamos de acordo, sempre de acordo com João Evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20, nessa hora em que as barreiras do mundo vão caindo. Todos devemos nos lembrar disso. De João, o evangelista, o mesmo que recebeu o Apocalipse do Cristo de Deus. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E eu me recordo de uma palavra do nosso grande amigo, velho amigo doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, quando ele alerta para o fato de quão perigoso é o fanatismo religioso. Porque ele diz, o fanatismo religioso afasta o homem da pura e verdadeira religião. Sim, que é amor. Se Deus não for amor, o que é que estamos fazendo aqui? Então, as crenças não servem para nada. Já dizia Zarur que o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus, que é amor. Como diz também na primeira epístola, João, no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Deixa eu ver aqui conforme prometi, isso tem tudo a ver com Apocalipse. Nós temos estudado bastante que as transformações anunciadas pelo Apocalipse levam o homem à união, não somente à união entre os seres humanos, mas também com o mundo invisível. Porque Deus, que é Pai de todas as criaturas e é Espírito, ao qual a imagem e semelhança fomos criados, diz no versículo 5 do capítulo 21 do livro das profecias finais, que faz novas com suas mãos sagradas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Por quê que ele diz isso? Está aqui, ó. O novo céu e a nova terra, capítulo 21 do Apocalipse. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram,

nós encontramos essa palavra bem apropriada para o momento que lemos o Apocalipse e estudamos. A obra do justo conduz à vida, mas o trabalho do perverso leva à sua destruição. Nós não nos alegramos com a destruição de quem quer que seja. Por isso levamos em consideração a elevada estas palavras de Dom Bosco, um taumaturgo católico, um grande educador, e de Allan Kardec, outro educador em profundidade, a respeito dessa interpenetração de culturas, de economias, de pensares diferentes, com choques naturais. Durante essas grandes transformações, que diz Dom Bosco? São João Bosco, na revista Vita e Pensiere de Milão, ano 2, volume 3, página 188. Um grandioso acontecimento está se preparando no céu para fazer pasmar as gentes, quer dizer, os povos. Far-se-á uma grande reforma entre todas as nações e o mundo irá misturar-se como um oceano. Já Allan Kardec analisando um trecho do Evangelho de Jesus, segundo São João, no capítulo 10, versículos 14 a 16, Jesus diz assim nesses versículos do capítulo 10, do Evangelho segundo João, seu Evangelho: Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste rebanho, e importa que eu as traga, as conduza, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho para um só pastor. Comentando estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu Allan Kardec em A Gênese: com estes ensinamentos, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parece isso, tendo em vista as diferenças que ainda existem entre as crenças, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada qual se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito. E nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Kardec está escrevendo isso no século XIX. E aqui eu coloquei um subtítulo ao restante de sua palavra: Religião, Ciência e Unidade. O trecho que nos interessa para o assunto que estamos tratando, que não se refere somente ao entendimento religioso, ao ecumenismo religioso, mas no sentido geral em que o entendemos, diz Kardec. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos. E nem havia ainda o rádio, a televisão, o telégrafo, como conhecemos, com essa rapidez que tem. Mas ele diz, vou até ler de novo o trechinho. Desculpe que eu parei, eu me empolguei, porque nós estamos vendo isso hoje aí. Vimos na profecia de Dom Bosco, agora estamos vendo na palavra de Allan Kardec. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da linguagem. Ele antevê os povos do mundo inteiro confraternizando como províncias de um mesmo império. E diz, pressente-se essa unidade e todos a desejam. E ela se realizará pela força dos fatos, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Por isso, toda essa expansão do conhecimento humano, toda essa união que pinta por aí no campo do comércio, dos negócios, tem que ter a participação da fraternidade, porque ainda falta muita humanidade à humanidade. Esse seria o trabalho dos religiosos, dos sacerdotes de todas as religiões, porque a função religiosa é fazer com que os homens confraternizem. E diz mais Kardec, ela se realizará pela força dos fatos, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a infantilidade de todas as dissidências, e se fará pelo progresso da ciência a demonstrar cada dia mais os erros que causam tais dissidências, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis divinas. A ciência não poderá destruir o que é obra de Deus, a eterna verdade. Então, removendo os acessórios, ela prepara os caminhos da unidade. É que ele profetiza o campo neutro, que tanta gente vê este campo neutro na legião da boa vontade, que é luz, bondade e verdade, um enobrecimento da vida, como disse Emmanuel. Diz Kardec. a fim de chegarem à unidade, as religiões terão de se encontrar num campo neutro, se bem que comum a todas, só pode ser no campo do amor, da fraternidade, da solidariedade, além do campo social. No campo religioso, no campo político, no campo científico, no campo econômico. Parece uma utopia, que foi utopia ontem, hoje é a verdade mais alvá que as crianças compreendem. A fim de chegarem à unidade, as religiões terão de se encontrar num campo neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão de fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, de acordo com a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual. É, os acontecimentos, os homens sacudindo-se, fazem com que os grandes comandantes de repente cortem de cima a baixo a cortina do templo, como aconteceu na hora em que Jesus voltou ao Pai. É como se descesse uma luz de cima a baixo e cortasse o véu da ignorância, o véu da separação, o véu do ódio, para dar passagem à luz. E é o que nós vemos aqui no Apocalipse do Cristo, capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas olhei, vejam só rebanho para um só pastor, um mundo unido pela fraternidade. Utopia, eu já disse, é o nome do progresso amanhã, que era utópico ontem, hoje é o fato consumado. Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. E essa grande multidão clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Divino Cordeiro pertence a salvação. Impossível pode ser para os seres humanos, mas Jesus, no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26, ele adverte com a clareza do seu pensamento luminoso: o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Por isso nós vamos orar, lembrando também que o nosso divino chefe, no seu Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, creiamos. Tenhamos fé, e cada um receberá de acordo com as obras de cada um. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão transubstancial, a comida que não perece, o pão para o espírito. Porque o alimento para o nosso estômago material, físico, iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, dá-nos a inspiração para que possamos analisar sob o impacto da tua luz o capítulo 14 do teu Apocalipse, que temos vindo analisando. Estamos na ceifa da vindima. Dá, Senhor, saúde a todos esses que nos escutam e aos seus entes queridos e até mesmo aos seus adversários eventuais. Na Terra temos que aprender a nos amar, porque ou o planeta se integra ou se desintegrará. Nós te pedimos, divino médico, coloca neste copo d'água o remédio celestial de cada um de nós. Põe neste fluido divino a água de que tanto necessitamos, aquele medicamento celestial que somente tu e os teus servidores fiéis, os anjos, os arcanjos, conhecem. E desejam passar à inteligência humana. Mas é necessário que o ser humano tenha humildade para receber a sabedoria que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que estes doentes em quem vamos pensar doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Jesus, disseste: pedi e Deus vos dará, porque Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? Nós cremos em ti, Jesus. Por isso, fazemos a ti, sempre a ti, o nosso pedido. Porque cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti. Tudo aquilo que pedirdes na prece, ensinaste. Crede que a vez de receber, e vos será concedido por Deus. Mas nós também sabemos, o que nos ensinaste, que a questão do merecimento, porquanto a cada um será dado de acordo com as obras de cada um. Porque no Evangelho, no teu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, está escrito: porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as obras de cada um. Graças, Senhor. Que todos possam estar sentindo a paz que eu sinto neste momento. Cremos na divina paz, na existência dela, na capacidade de ela tornar palpável o que se encontra no mundo ainda invisível. Paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado. Que não há maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos. E para terminar este colóquio contigo, Jesus, nós repetimos estas palavras, esta mensagem tão confortante que deixaste para os que sabem amar ao semelhante com teu amor, ou amar a ti amando os semelhantes. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu, que sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, mas na terra aos homens e mulheres da boa. Sigamos Jesus, que disse no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. E nós cremos em Jesus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Aprendemos que se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo que já vem em nossos corações para sempre.